A minha alma louca de arlequim, dentro de mim, um sonho danado de viver embriagado pelo lado avesso. Olha a lua antes que ela vá pra trás do edifício. Não, não tenha medo de falar do teu segredo. Esse mundo é feito de ilusão. O teu coração é um palco demente. A loucura da gente não tem céu nem inferno. Olha a lua, minha doida, minha colombina. Segredos de contar na escuridão as penas do teu.